Azul 5001, decolado aos 34, chame controle 120.8, tem um bom voo. 120.8, obrigado, Azul 5001, obrigado. Prova 1723. Na escuta. Você tem um gate para com 123? A coordenação é feita pela companhia junto à Infraero, ok? A posição passada pra gente aqui foi a 2 Lima do Paz 3. Salvador, boa noite, 5974 da Rio com a Alfa, Guarulhos 320. Rio 5974, Guarulhos 340 já aprovado. Prepare a subida Sanvo 1 no Leda Mote e vai aguardando o cota do Paz 3. Azul 2774, cleared for line up and take off. Runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. Clear to line up and take off, Azul 2774, Neo. Gol 1134, Maceió, 350 já aprovado. Prepare a subida Cuca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Cuca Aracaju. Azul 2774, airborne at 37, on Alphamoto departure 120.8, have a nice trip. 1208, with Salvador approach. Thank you, bye-bye, so long. Salvador, já possui o plano 5974? Afirmo, Rio 5974, autorizado Guarulhos, via rota up Zulu 10, Taubaté, nível 340. Decola pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Controle Salvador 120.8, transponder 5022. Aprovado Guarulhos, 340, decola da 10 com a primeira direita, Sanvo 1, Leda, Motiva. Apresulo 10, Taubaté. 208 ao controle, 502, 301, transponda. 5974, pátio 36, Lima, pronto. E o 5974, cotejamento correto. Confirmando, já está pronto para o push? Afirmo. Autorizado, pushback acionar chamitar. Fugiu 5974. Chamará. Voo 1134, copia? Copia, voo 1134. Autorizado, Maceió, via rota Zulu 17, Orago, DCT, nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5027. Autorizado 350, Maceió, Zulu 17, Orago, DCT. Puca, estou recebendo a bola. Direção Aracaju, controle 208, Oceano 5027, gol 1134. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, gol 1134. Vamos lá, Zero 24. Portugal 024, ready to copy. Ever with information alpha, Teenage 1014, request 5350. Roger, Portugal 024, clear Salvador to Lima, Papatango, Lisboa. Initial flight level 350, via Upper Zulu 44 until Mike Serra Serra, after Upper November 866 until Magno. And then a part of your flight plan route. Departure from runway 10 after left turn. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, and Dilube, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. Salvador departure 120 decimal 8 and squawk 5030, at Portugal 024. Portugal 024, seria pronto Salvador to Lisboa, flight level 350, vai a Papa 44 until Mike RSR, then a Papa 866 until Magno, flight plan route. Expect runway 10 with the left turn with the Momo's departure, the transition the loop, 120.8, squawk 5030. Portugal 024, just confirm your route, upper Zulu 44 until Mike Sierra Serra, and then upper November 866 until Magno, after a call your flight and route. Ok, upper Zulu 44 until November 866, Portugal 024. Portugal 024, that's correct, come back right for pushback and start gate 1-1. Zulu, obrigado, já. Para o pushback acionamento, será o 9973. Liberal 9973, coordene com a equipe de pátio após a liberação da retaguarda pelo 727 da Rio, autorizado iniciar no pátio 3, chama ataque. Vamos coordenar, obrigado, chama ataque. Gol 1-1-3-4, do acionamento na posição, chame pronto para o push, gol 1-1-3-4. Chamar a curva, gol 1-1-3-4. aguarde para iniciar o push gol, número 34. Para o táxi, 5974, 3 a bordo, 13h40, altero no Galeão. Autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e táxi Índia no ponto de espera da 1-0, é porta pronta para decolagem, o ajuste 1-0 no 4, e o 5974. Pátio 3, pátio 1 Índia, reportará pronto na cabeceira 1-0, por 14, 5974 ali. Gol 1134, já torre? Siga, gol 1134. Vindo com a equipe de pátio após a passagem do 727 da Rio à retaguarda, autorizado de 102, chama táxi. 127 da Rio, você está passando, gol 1-0, está pronto, 5974 da Rio. Autorizado a linha aí decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, meia dúzia de nós, o Rio 5974. A linha e decola da cabeceira 1-0, 5974. Pessoal, zero to four, position 1-1, request pushback and start. Portugal, zero to four, pushback and start approved, come back ready for taxi. Pushback and start approved, I call you for taxi, Pessoal, zero to four. E o 5974, decolado às 4-8, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 7-0-8, boa noite. Gente, aguarde para o push, Xené 6224. Copiou o Zeral? Será autorizado o táxi, reposte para ingresso no pátio 1, na saída do pátio 3. Mandará para ingresso no pátio 1, Zeral 9973. Salvador, boa noite, 4738, formação Alfa no 06, pronto, 4. Aguarde cópia, então 4738, prepare a subida Momo, transição Froti. Momo Froti. Rio 5974 ainda na escuta? Federal 9973, confirmo somente o POB. 04. Gente. Federal 9973, segue o Boeing da Gol, como número 2 via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para a decolagem. O ajuste no 0 no 4. Segue o Boeing da Gol, reporta pronto, no ponto de espera da 1-0, Federal 9973, no 0 no 4. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 354, aproximação da 1-0. O Uno 354, boa noite, já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso não no zero, Uno 354. Autorizado o táxi, direita via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 4, o gol 1-1-3-4. 14 via Índia, reporta pronto, gol 1-1-3-4. E a gente mantém o ponto de espera, gol 1-1-3-4. Gol 1-1-3-4, após o Boeing da companhia na curta, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o Boeing na curta, alinhar e manter 1-0, gol 1-1-3-4. Portugal 024, taxi via Apron 1, taxi to India, hold point, coming back right for takeoff, TQNH 1014. Hey, Apron and India, holding point, runway 10, TQNH 1014, Sal 024. 354 no solo ao 54. Libere direita, na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, taxi Juliette. Direita, via Alfa, reporte para taxi Juliette, 934. Ocean M2224 na escuta. Ordene com a equipe de pátio após a passagem do Alfa 330 da Air Portugal retaguarda, autorizado inicial. Pushback acionamento, chame táxi. Pode 330, o Gol 1134, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 059. Decolagem no zero, Gol 1134. Federal 9973 autorizado a alinhar e manter após a rolagem do Boeing da Gol. Após a rolagem do Gol, a gente mantém o Federal 9973. Salvador 4738. 4738, aguarde só mais um minuto para fora. Voo 1134, decolado 56, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Confirme a frequência, senhor. 120, decimal 8. 1208, boa, gol. 1134. O gol no 354, mantém a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantém essa Juliette no 354. TAM 4738, autorizado Fortaleza, via rota Zulu 19, Bangu, DCT Agulco, nível 370. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil da subida Momo, transição Froti, controle 1208, transponder 5034. Autorizado 370, decola da 10, curva à esquerda, Momo Froti, apoio Zulu 19, Bangu, Agulco. 1208, transporte 5034. Cotejamento correto, portão meia dúzia, chame pronto, TAM 4738. Câmara pronta. Liberal 9973, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 059. Livre de decolagem 9973. Federal 9973, decolado 58, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite, 9973. E muito boa noite, Azul 2, 534 estabilizado e LSX-Ray avistando a 10. Azul 2534, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 059. Executou o pistão na 0, azul 2534. Pushback acionamento, TAM 4738 no 06. TAM 4738, autorizado, chame táxi. Luna 354, tanque da Juliette. Portão previsto ao 04, aguarde liberação. O voo no 354. Aguardando. Oi, Salvador, boa noite, passareiro 2224. Passareiro 2224, continue a aproximação, aguarde formação, dê pista livre. Guardando 2224. Confirmo que é o B do Oxenem 6224. É o B 1116. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10 como número 2, reporta pronto o ajuste 10 no 4. Oxenem 6224. A direita via Índia no ponto de espera reporta pronto o Oxenem 6224, ajuste 10 no 4. Azul 2534, no solo 02, libere a direita na minha escuta, prossiga via alfa, reporte para ingresso na Juliette. Libera a direita, prossegue via alfa, reporte para a Juliette, azul 2534. Voo no 354, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 354. Passaredo 2224, vento 1,50 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 1-0. Ligo pouso na 1-0, passaredo 2224. Táxi 4738 127, Recife, 3 horas. Cliente, aguarde para o táxi, 4738. Aguardando. Salvador Tower, good evening, Oceanair 612, 0.5 miles from the outer margin. Oceanair 6212, I have you in sight, continue approach and standby landing clearance, runway 10. Standing by landing clearance, Oceanair 612, runway 10. O azul 2534, aguarde para ingresso na Juliette, conforme previsto ao 03. Aguarde para ingresso na Juliette, 2524. Passareiro 2224 no solo 05, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reposte para ingresso na Juliette. Passareiro 2224. Alfa na Juliette, na sua escuta. 2224. Ocean S6212, clear to land, runway 10, the wind is 150 degrees, 05 knots. Clear to land 10, Ocean Air 6212. Portugal 024 Tower. Go ahead, Portugal 024. Portugal 024, do you have the traffic on final insight? Yes, confirmed. After the traffic has passed, you are cleared, line up and wait, runway 10, Portugal 024. Get traffic on the short final, runway 10, therefore line up and wait, runway 10 behind, Portugal 024. Don't block. Consider. O azul 2534, ingresso de via Juliette, táxi lento, portão 03, observando as boas da Bianca, táxi Índia. Ingresso via Juliette, portão 03, visão para a nave, vai ficar atento, 2534. Passarido 2224, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para o ingresso. Mantenha até a Juliette, da 224. Genesis 612 on the ground at 08, turn right, remain this frequency, taxi via Alpha and call me back before taxi with Juliet. Ocean S6212. Okay, taxi via Alpha, report before Juliet, Ocean S6212. Portugal 024, clear for takeoff, runway 10, the wind is 150 degrees, 05 knots. Portugal takeoff, runway 10, Portugal 024. Portão 4738, autorizado táxi, parte 1 no Itaquiçu em Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 4. Índia no 0 no 4, aqui na manhã, 4738. Autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero, Oceana 6224. Alfaredo 2224, Juliette, remota 12 do Pátio 1. Juliette, remota 12, Pátio 1, da verdade é só, boa noite. Airborne at 10, canal Salvador Departure, 120, decimal 8, have a nice trip, Portugal 024, boa noite. Cruze Police again, frequency. 120, decimal 80. 120, decimal 8, Portugal 024, boa noite. Ocean S6212, continue your taxi via Juliet, gate 06. Taxi via Juliet, gate 06, thank you, bye bye. Ocean M2224, autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus, 049. Autorizado a linha e manter cabeceira 10, TAM 4738. Ocean M2224, decolados 12, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 1208, boa noite, Ocean M2224. TAM 4738, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 059. Lembra a decolagem, licença 3, 4, 7, 3, 8. 04738, decolado 15, chame o controle 120.8, tem um bom voo. 208, 4738. 2228, tendo a informação alta. Tire 2228, autorizado, Vitória da Conquista, via alto plano de voo, nível 180, saída Arba 1, LF, primeira curva direita, transponder 5036. 180, Vitória da Conquista, levada bem, na primeira curva aqui à direita, tem a boa, né? Está na 5036, está na remota 12, 2228. Mano, 5036, reporta push, parceiro 2228. 2713 na escuta 2. Só um instante, ó. Pega um campo pra mim pra baixar trabalho, ok? Ok, torre no Salvador, boa noite. 1273, dá baixada e travado o campo a vista, ok? Azul 27, 13, autorizado 2, pista no 0, evento 150 graus, 059. 27, 13, ligue por centro de governo. Obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, passeio 2222. Passeio 2222, continue a aproximação e informarei pista livre. Continuar com o Francisco 2222. Azul 27 no 3, Solas 29, autorizado táxi de Alfa, Quilo Pato 3, 3 Lima, posição. Gente, o Azul 27 no 3, o Quilo Pato 3, 3 Lima, Azul 27 no 3. 2222, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 0 menos. Pelo pouso no 0, 2222. Torre Salvador, TAN 3600. 3600, continue a aproximação, informarei que está livre. Solos 33, livra direita, taxi Alfa, Quilo 43, 3 Romeu, posição. Via Alfa, 2223.